da vitória, algo logo acontece. O inimigo fica furioso e arma sua tese. Começa a planejar o mal contra os filhos de Deus. Mas Deus vê o coração do crente, sabe que é valente e dá vitória aos seus. Crente fiel, não deixa sua cruz. Segue confiante sempre em Jesus. Nem mesmo as lutas conseguem sua fé abalar. Crente fiel, nada pode o deter, pois quem está em Cristo recebe poder, ordenando o mal a desaparecer. Se Deus te prometeu vitória, tome posse deste já, porque se Ele prometeu, Ele cumprirá. Por mais que o inimigo tente sua bênção impedir, clama o sangue de Jesus agora, e Ele nesta hora fugirá de ti. Crente fiel, não deixa sua cruz. Segue confiante sempre em Jesus. Nem mesmo as lutas conseguem sua fé abalar. Crente fiel, nada pode deter, pois quem está em Cristo recebe poder, ordenando o mal a desaparecer. Crente fiel, não deixa sua cruz, segue confiante sempre em Jesus. Nem mesmo as lutas conseguem sua fé abalar. Crente fiel, nada pode deter.